simples confusão, uma bala perdida. Uma volta noturna pode pôr fim em sua vida. Por muitas vezes esses fatos são premeditados, mas muitos deles aconteceram pelo simples embalo que a maioria dos adolescentes tem. Não fazem o sinal da cruz, muito menos dizem amém. Ao saírem de casa não se preocupam com nada, despedem-se dos pais e outros não. Muitos dizem aonde vão, enquanto outros mentem. Ouçam-me, pois esses são os suicidas inconscientes. Continuando a ideia, são inocentes, mas infelizmente ao mesmo tempo são culpados por notar o perigo por perto, mas se julgam espertos e preferem prosseguir no caminho errado. Não mude a sua história, não busque o seu final. Errar é humano, mas persistir no erro é fatal. Pare, procure em sua memória, pois ela vai te mostrar que eu não preciso narrar nem um final sem glória. Acidentes com alcoolizados, playboys humanos que acabaram de comprar um carro. Numeração alarmante que aumenta a todo instante. Chumbo na mente, aceleração, alta velocidade, acima de 120, só mesmo Deus pra ter piedade. Pra ter piedade, ter piedade. Imortalidade, mano, no mundo dos mortais é realidade só na tela das televisões. Então, por que se deixar levar pela adrenalina? Embalos, embalos, embalos, um dia termina. Se eu se cumprir nessa virada de milênio, mano, se você matar, vai queimar no inferno. Não cometa suicídio, não entre em desespero, pois se você morrer, padecerá no fogo eterno. Se eu se cumprir nessa virada de milênio, mano, se você matar, vai queimar no inferno. Não cometa suicídio, não entre em desespero, pois se você morrer, padecerá no fogo eterno. Mano, sonhar para mim é viajar. Talvez nesse ponto você irá comigo concordar, pois um noiado indiscutivelmente um viciado diz que viaja, mas na verdade sai fora do ar. Digo porque várias vezes pedi para Deus me ajudar. Adolescência passa e com ela essa fase, mas a maioria prefere seguir na ilusão da viagem. Ilusão que substitui o dom de sonhar. Imagens que se transforma em um abrir e fechar dos olhos, que visões não podem, não querem enxergar a real. Se procura o que não se perdeu, se dá mal. E nessa, só se acha o que não presta. E o que resta? Herdeiros que provavelmente irão seguir o mesmo caminho. Irmão caçula, seu filho, talvez o seu sobrinho. Não deixe isso acontecer. Por quê? A sua iniciativa pode chamar a atenção de outros manos que são embalices e estão morrendo em vão. Cê perceber que a importância da vida humana deveria ser soberana, tente se valorizar. Conexão suburbana citou expressamente algumas ações insensatas dos suicidas inconscientes. Suicidas inconscientes. Suicidas inconscientes. Suicidas inconscientes. Se a profecia se cumprir nessa virada de milênio, mano, se você matar, vai queimar no inferno. Não cometa suicídio, não entre em desespero, pois se você morrer, padecerá no fogo eterno. Se a profecia se cumprir nessa virada